Fala pessoal, voltamos agora com o nosso terceiro bloco e agora é a vez da Bárbara falar como ela virou uma cinefã. Então vamos lá, Bárbara, fala pra gente como é que você virou uma fã de cinema, cinefã. Oi gente, tudo bom? Aqui é a Bárbara e vou falar aqui como essa é a minha história longa com cinema. Eu acho que eu sou tipo, sei lá, desde que eu me lembro, me entendo por gente, eu vou ao cinema porque o meu pai, ele é nerd antigo, sabe? Ele viu Star Wars no cinema, via Volta pro Futuro. E aí, desde que eu nasci, ele me leva pro cinema. Eu não me lembro, assim, eu não tenho aquela memória da primeira vez que eu fui. Então, eu nasci em 96. Então, ele disse que, acho que o primeiro filme que me levou foi o Rei Leão. Eu bebezinha no cinema, no colo, e eu acho que isso é responsável demais, mas ele me levou. E desde então, eu vi tudo no cinema, gente. Eu não lembro da primeira vez que eu vi Harry Potter, porque eu vi no cinema. Então a gente, é o que eu olho que até hoje eu e meu pai a gente faz. Toda semana a gente vai junto pro cinema e nunca deixou de ir. Até quando eu fui morar sozinha, eu desenvolvi, a única coisa que eu fazia, assim, eu desenvolvi o hábito de ir sozinha, porque eu vi assim que não era só pelas pessoas, era eu chegar e ir, tipo, o momento de estar na sala vendo os filmes, me deixa no meu próprio mundo, assim, eu sempre. Sempre foi uma maneira muito, um escape, uma válvula de escape. Então, eu crescendo, vi sempre muito filme da Disney, por isso que eu tô aqui no telefone fazendo avaliação da Disney. Vi muitos, vi todos, todos os da Pixar, todos os da Disney, eu vi completamente todos. Nem sabia, assim, diferenciar. E o meu filme favorito quando era criança, meu pai, como eu disse, gostava muito de cinema, ele queria passar tudo o que ele gostava pra mim. Então, um dos filmes favoritos era uns dos anos 80. E até hoje, A Princesa Prometida, que é um com a moça lá do House of Cards, né? Eu tenho uma memória muito clara disso. Então, ia ao cinema, ia ver filme em casa, ia à locadora ver filme. Então, a gente ia muito em locadora, algo que não existe hoje em dia. E eu pequenininha, eu gostava, não sabia ler ainda, eu gostava de ficar vendo as capas, imaginando os filmes. Então, desde então, eu sou muito, muito apaixonada por toda a entrar em outro universo, em outras pessoas. E aí, quando eu fui virando adolescente, que eu li muito, eu fui acompanhando um site de cinemas, assim, eu fui entendendo a parte técnica e me apaixonando cada vez mais pelo todo o processo que envolve fazer um filme. Fui tendo contato com filmes de outros países, sem ser Estados Unidos, Inglaterra. Aí, mesmo quando eu era criança, também via muito. Fui descobrindo que os filmes que eu via já eram de outros países, como TV em inglês, né? Então, eu fui aprendendo essa parte técnica e eu comecei via muito crítica. Quando eu entrei assim, na faculdade, foi quando eu descobri alguns sites como o Omelete e Jovem Nerd. Eu não acompanhava muito site de crítica antes. Só vi muito filme. E aí eu fui gostando, começando a tentar escrever sobre. E porque eu achava muito legal os comentários deles, assim. Que já quis fazer cinema, não aconteceu. E aí foi assim, nessa aí, começava a escrever. E eu escrevia muito pra mim e pro meu pai. Quando chegou, assim, no segundo ano de faculdade, eu postei alguns textos, porque tudo começou. Eu quis postar quando uma amiga, fui pro cinema com uma amiga. E ela não queria assistir O Bom Dinossauro. E eu disse, eu perguntei por quê? Ela disse, porque é desenho, eu não quero ver desenho. Isso me revoltou de uma maneira, fiquei, você não sabe qual é o processo do que fazer. Porque eu pensava assim, nossa, esse filme vai ser muito bom, o filme da Pixar, e as pessoas ainda acharem que animação é necessária filmemente filme de criança, eu me revoltei. Aí depois que eu vi o filme, eu peguei e escrevi um texto enorme, veio aqui uma crítica, eu botei no Facebook. E porque, né, os jovens atuais revoltados fazem textões. E eu vi que as pessoas começaram a elogiar. E isso me animou um pouco. Eu fiz, assim, sobre Deadpool e outras coisas. Mas depois eu deixei pra lá. Ficar, isso não vai dar em nada. Quando chegou esse ano, a Júlia, que é minha amiga, ela sabia já que eu gostava muito de cinema, gostava muito de ver filme. E ela me indicou pro cinema. Porque eu sempre quis escrever pra um site, mas nunca achei que... porque aqui na minha cidade, como na Caju, não tem muito esse espaço para arte e para pessoas que trabalham com arte, assim, é muito poucas pessoas. E aí essa oportunidade de escrever veio e aí eu fui vendo ainda mais, procurando ainda mais e eu venho adorando muito, assim. E então, ver filme pra mim é algo que é parte da minha vida. Eu amo ir pro cinema. Eu gosto de ir sozinho. Eu gosto de ir com gente. O povo fica reclamando: Bárbara, como é que você vê mais de um filme por uma vez? Assim, pra mim é diferente. Dependendo da pessoa que eu vou pro cinema, é diferente. Eu gosto de ver filme. Tem filmes que eu vejo somente sozinha. Gosto de ver filmes assim com criança, com sala de criança. Então, é isso. O cinema pra mim é parte da minha vida. É como eu consigo fazer sentido pra vida, entendeu? E foi sempre como eu consegui também ver outras experiências, outros países. E assim, eu acho, gosto muito de ler e ver filme, que você vê os erros dos outros, você não comete. Então tem isso, entendeu? Eu já ver experiências, outras pessoas, outros mundos. Cada filme pra mim é um tipo de escape diferente, um momento diferente. E é bem isso a minha história com o cinema. Legal, gostei. Tem mais detalhes assim que eu acho que bem interessante. Você falou tanto de locadora, um negócio bem interessante. Eu não sei se o pessoal mais novo vai lembrar de locadora, né? Locadora, infelizmente, acabou. A única locadora que eles conhecem é a locadora vermelha, que é a Netflix. É verdade, né? O pessoal nunca teve aquele negócio de ficar horas e horas perdendo tempo em locadora, ouvindo indicação do rapaz. Era um negócio bem legal. E você, como foi, disse que era outro mundo. Ah, sim, adorava também. E você disse que adora a Disney, né? Dá pra ver no site, você e o João são nossos experts na Disney. Mas tirando a Disney, o que mais chama a atenção? É filme de fora do eixo Estados Unidos pra você? Então, eu sou uma pessoa muito eclética. Eu amo, como eu disse, eu amo coisas diferentes pra momentos diferentes. Então, além de com a Disney, eu aprendi a gostar muito de animação. Eu gosto muito de animação, mas assim, de várias, assim, além da Disney, eu gosto muito das japonesas, não só as do estúdio Ghibli, óbvio, mas eu gosto de ver outros, assim, filmes de romancezinho adolescente japonês, de desenho, eu adoro. Mas, assim, gosto muito de filmes de super-herói, gosto de toda essa coisa nerd, Star Wars, super-herói, gosto. Mas eu gosto muito de filme indie, assim, indie mais introspectivo, que fale histórias, assim, mais pé no chão e ver como um diretor, às vezes com um orçamento mais limitado, ele consegue fazer uma história mais densa. E isso me fascina muito. Um dos filmes que eu mais amo na minha vida é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que eu dá pra ver que tem bem pouco recurso, mas eu acho sensacional. Gosto de ver filme brasileiro bom também, porque toda vez que eu vejo um filme brasileiro eu fico bem feliz em sendo artistas brasileiros, diretores brasileiros fazendo filmes com pouco orçamento, porque é muito difícil fazer filme bom aqui, e fazendo um filme sensacional, como foi, como eu disse, Eu Quero Voltar Sozinho, Que Horas Ela Volta, O Bingo, nossa, é sensacional. Gosto de filmes, mas eu adoro aqueles que vão pro Oscar também, gosto de drama, assim, bem pesado às vezes, esses que tratam de coisas reais da vida. Mas assim, esses é para o momento que eu estou bem. Mas assim, filmes como Quem Quer Ser um Milionário, esses que mostram realidades adversas, assim, filmes que mostram o interior da França, mas a parte mais o gueto mesmo de Paris, como La Haine, O Ódio, que é um filme francês também. Eu gosto de filme francês, assim, eu gosto de filme cinema europeu porque eu acho diferente. Porque quando você vê muito filme americano, como eu vi bastante, acaba ficando tudo a mesma coisa. Você meio que sabe pra onde a história vai. E eu acho que filmes franceses, eles causam uma estranheza, porque o final sempre é uma coisa bem bizarra. Eu acho que o final fica mais em aberto. Gosto de filme japonês, porque eu nunca, comédia romântica, porque eu nunca sei o que vai acontecer depois. Mas assim, eu vi muita comédia romântica na minha vida, vi todas, assim, as americanas, as mais clássicas que pensarem. Amo os filmes dos anos 80, americanos. E hoje em dia eu tô descobrindo que eu gosto muito do cinema espanhol, não só do Pedro Almodóvar, que eu também já gostava, mas o cinema espanhol meio, filmes meio de comédia, como Oito Apelidos Básicos, Oito Apelidos Catalões, porque eu descobri que o cinema espanhol, eles têm uma comicidade diferente, assim, uma breguice. Eu gosto de ver filmes de outros países, assim, pra entender também um pouco da cultura de lá. Então eu não tenho um tipo, assim, eu gosto de tudo, até de filme, até da categoria filmes ruins que são bons. A única coisa que eu não gosto, a única coisa mesmo, que eu gosto de tudo, como eu disse, são filmes de terror. Eu só vejo filme de terror se for algo muito bom, porque eu não consigo me divertir com coisa tipo Annabelle, sabe, coisas meio plásticas. Eu sei que eu não gosto. Gosto de ver quando é realmente bom, como foi o Nós, como foi o Corra, o Lugar Silencioso, que é uma coisa mais suspensa, assim. Gosto algo com o Exorcista, que é um clássico, eu gosto, mas porque que tenha. Pra mim, filme de terror tem que ter, tipo, esse sim tem que ter uma história, alguma coisa a mais, porque o susto pelo susto, também não gosto. Eu sou mais, tipo, se for ver filme trash ou não tão bom, é bom ver um filme de comédia, que pelo menos eu me divirto, deixar um sentimento gostosinho, assim, mas filme de terror não me deixa nada de bom. Aí, tipo, é isso, vejo de tudo. Se me chamar pra ver, eu tô vendo. Até o filme da Maísa, vou ver, tô lá. A Isa, Maísa, vamos virar amiga. Só não vejo mais Ingrid Guimarães, foi mal. Uma Ingrid, nós ainda amamos você, isso tudo. O pessoal fala que só pra te dar hip-hop, mas é verdade. Mas você falou filme terror antigo eram bem legais, os filmes terror novos são realmente... Eu vou dizer que deprimente, mas não é deprimente, mas é quase isso, né? Eu também gosto, eu gosto muito de filme terror. São sem graça, eu acho. Tem algum outro que se salva, Hereditário, mas do resto, sai um monte que não quer, diz muito, não fala nada. Muito filme terror hoje em dia virou mais drama psicológico, né? Mais pro suspense e não pro terror, né? Não tem tanto terror assim, né? É mais pra deixar você mais ligadinho. Excelente, eu gostei muito. E, então deixa um recado pro pessoal, Bárbara, aqui pro nosso um ano de cinefãs. Pessoas do cinefãs, se vocês gostam tanto de cinema quanto eu, então venham ler as críticas. Vai ter muita coisa legal esse novo semestre. Obrigada por acompanhar, assim, da Ibope, pelo trabalho aqui da gente. Eu amo fazer parte dessa equipe, me divirto muito. É uma oportunidade de escrever sobre cinema. Então, obrigada. Cada visualização de vocês é algo tipo, super, super, super, super importante pra mim, eu acho que pra todo mundo aqui. Então, não deixe de acompanhar tudo que vai vir, todas as críticas e os podcasts. A gente tá cheio de projetos legal. Cheio de projetos legais. Então, é isso. Muito, muito obrigada. Obrigado, Bárbara. E daqui a pouco a gente volta com o Bernardo falando como ele virou um fã de cinema, hein? Tá imperdível, a gente volta já.